O Ministério Público de Minas Gerais instaurou um inquérito civil para apurar a destruição da fachada do pa... O Ministério Público de Minas Gerais instaurou um inquérito civil para apurar a destruição da fachada do Palacete Felé, ocorrida no último domingo no centro de Juiz de Fora. A fachada do prédio é considerada patrimônio cultural do município e protegida por decisão judicial desde 1994. O inquérito civil determina que a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage seja comunicada, exigindo vistoria no imóvel e envio de relatório sobre os danos causados, no prazo de 10 dias. Além disso, a Polícia Militar deve enviar eventual boletim de ocorrência sobre o assunto. Também foi solicitada a instauração de inquérito policial para... Além disso, a Polícia Militar deve enviar... Nossa! É porque está enviar eventual. 3, 2, 1. Além disso, a Polícia Militar deve enviar... Nossa, véi! 3, 2, 1. Além disso, a Polícia Militar deve enviar eventual... 3, 2, 1. Além disso, a Polícia Militar deve enviar eventual boletim de ocorrência sobre o assunto. Também foi solicitada a instauração de inquérito policial para apurar crime ambiental. Também foi solicitada a instauração de inquérito policial para apurar crime ambiental. Do Ministério Público de Minas Gerais, Fabiola de Paula.